9-2-2, autorizado Juliette, portão número 7. Juliette 07, 9-2-2. Decolagem do Romeu Golf. Romeu Golf decolado aos 1-1, controle 1-9, decimal 8. 9-8, Romeu Golf. Porta Brava, o 4-3. Cliente, autorizado táxi via Alfa, quilo pátio 3, Oscar, Oscar Bravo. Bravo, Bravo. Bravo uniforme, autorizado ingresso, pista no 7, táxi pela pista, reporta alinhado ponto cabeceiro no 7, Mike Bravo uniforme. Delta Papá, prossiga. Autorizado táxi, reporta um ponto de espera da pista no 7, o Índia Delta Papá. Seu general ciente, já recebi aguardando o copo, um minuto por gentileza. Corre, então, 3179. Confirme a sua rota. Alfa Zulu 2, eu não confio, treve. Tanto o Zulu 79, autorizado acionamento. Tá pronto, copo? Prossiga. O Tanto o Zulu 79, autorizado Salvador Guarulhos, via Alfa Zulu 21. Alfa Zulu 21, nível 340 atrasado, realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Aciona 5074, controle 1998. Autorizado Guarulhos 340, Alfa Zulu 21, Arbor, depois voa Elefa, 5074, transponder 198, controle de saída 3179. Ao acionar a frequência livre. Mike Bravo uniforme autorizado, decolagem pista no 7, o vento 030959. 3179, cotejamento correto, chame pro táxi, 3179. Iniciando pro SBR, volta para o táxi, só confirma o transponder 5074. Confirmo, 5074. Integrado. Meu Golf decolado aos 212, controle 19.8. Onde é que você acerta pro circo? Serra Serra, ciente, aguarde, não possui o seu plano ainda, conforme onde apresentou o plano. Índia Delta Papá, aguarde um minuto por gentileza. Índia Serra Serra, não possui o seu plano, aguarde por gentileza. Salvador, bom dia, passarei do 2223. Que Bravo uniforme, na escuta? Ah, sim, é, ajuste sua navegação para cruzar o campo acima de 3000. O ajuste no 014, mantém na proa. Positivo, mantém na proa e cruzar o campo acima de 3000, tá? Na proa, tá? Passarei do 2223, continue, aguarde pista livre, correção, aguarde autorização de pouso, 614. Aguardando, 2223. Total pronto para cópia? Fortaleza 310, conforme rota, 10 decola, esquerda, Momo Frote, 1985037. Autorizado Fortaleza, nível 310, decola da 10, primeira curva esquerda, saída da Momo Frote, controle 1198, transponder 5037, total 9919, está pronto para o pushback acionamento. Total correto, coordene com solo após o tanque, cabo autorizado push. Após a passagem do tanque, autorizado push acionamento, total 9919. Índia Delta Papá, ingresso na 35, reporte alinhado e pronto. Chama o controle de 19-8, Mike Bravo Uniforme. 19-8, Uniforme. Saredo 2233, tem pouso autorizado na pista 10, vento 03049. Autorizado para Saredo 2223. Sideral na escuta para cota. Sideral afirma o próximo, aguarde. Oi, Salvador, muito bom dia, Xené 62 e 9. Um, escuta a informação, quilo ou segundo para cópia? Informação, quilo já, aguardando cópia, né? 2 e 1. 379 para o saco, CLB 98, 3:30 de autônomo, Delta na Galeão. 98, 3:30 Galeão, Pátio Índia, ajuste 1014, reporte ponto zero. Pátio Índia no ponto zero, grato. Sideral pronto a cópia? Pronto. Galeão 360, Pesulu 10. 10 decola, curva direita. Saída da El, Leda. Após Leda, voa direto bridge. Controle em 119.8, transponder 5106. Pronto para puxa acionar. Proteja autorização. 360, Pesulu 10. Da El, Leda, bridge 19.8, 5106. Proteja o nível e a rota novamente, por favor. Galeão 360, Upper Zulu 10, Nael, Lima, Brinque. Correto, coordenem com essa equipe de solo após o total, autorizado o push. Equipe está boa, Índia Delta. Tá para paciente, aguarde. Victor prossiga. Gente, um minuto cópia. Gente, que eu vi que o Papa Victor aguarda por gentileza. Então, Guilherme, que se mantém escuta, por gentileza. Gente, aguarde um minuto, por gentileza. Índia Delta Papá, o vento 060-059, autorizado por autorizado decolagem pista 35, o Índia Delta Papá. Papá, está iniciado. O 3179 não pode ser a pau. Tan 3179, ali mantém pistão no zero, 3179. Aliado, mantém no zero. Yankee Sierra, Sierra, confirme seu destino, por gentileza. Yankee Sierra, Sierra. Saredo, chame solo, chame Torre, frequência 12 desse momento. Torre para Passaredo 2223, pronto. Passaredo 2223, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Passaredo 2223. Alfa vai reportar antes da Juliette. Corrigindo, Passaredo autorizado a terremoto 14 via Juliette, parte 1. Mike é módulo 4, 3223. Índia Delta, papá decolado aos 2-1, controle 1-9-8. Papá! Vitor Índia Juliette, para Cairu, aguarde só um instante de volta. Total 9911 para o táxi com 04 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia alternando na ação. Qual foi a autonomia, por gentileza? 3 horas e 10. Che, controle 1 no táxi 20.8, a torre na 118.612 e aciona 0160. Vitor Índia Juliette. Chama pronto no ponto de espera 10, estado 10104, total 9911. Elabora para o outro 5537, Santibara. Formação de lote, verificou a autorizado, pátio do Graer. O vento 060 graus, 0629, reporte fora de solo. Atriz 179, vento 060 graus, 069, autorizado com a pistão 0. Autorizado decolar na 03179. Vitor Índia Juliette, possível. Autorizado acionamento, Vitor Índia Juliette chama pro táxi. A serra decolada do hangar da Enimar está no próprio campo. Confirma o último chamou a torre? A serra decolou, está no bloco o campo. Gente, reporta na final, Índia Serra Serra. A direto para a área gramada, na frente do Graer, sem destino, não sei. Ciente, autorizado. Reporta no solo controlado, Yankee Serra Serra. Total 9911 ali, mantém pistão no zero. Tira o Papa Victor, chame solo, frequência 121 decimal 9. Mike Eco Delta, prossiga. Afirma, autorizado perna do vento pela direita, dá presente, curva esquerda, perna do vento pela direita, Mike Eco Delta, reporta final da 7. Controle 1 no 9 decimal, conheço. Controle 1 no 20 decimal 8 e aciona 1 no 8. Aciona 5103 no Silo Papavito. Serra Nacional. Confirmou o último chamou a torre? E a Serra Nacional do Brasil. Ciente. Vento 070 graus, 079, reportando solo controlado, Yankee Serra Serra, vento 070 graus, 079. Serra. Vento 179, decolado aos 24, controle 199.8. 098. Confirma o estacionamento, PLB. Dois a bordo na bata, chame a torre 186 para proteger. Ok, o 35437, chame... Aguarde só um instante, por favor. Desconfirme PLP e autonomia alternativa. 2 a bordo, 3:30 de autonomia, lanterna Guarulhos. Não cumpriu sua autonomia, sideral 9973. 0330. O 437 cópia. Salvador Confins, nível 400, via 3196, decola da 10, direita, da Leda, após Leda Bridge, após Bridge 3196, controle 1208, aciona 5107. responde o trip? Correto, trip, chama o carro. Sou em Salvador, bom dia do Gol 9085, sinal elétrico. 9085, continua a aproximação, apartando externo, baixado, travado, vento Salvador 060 grau 07, nós que ligamos 014, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, já baixado, travado, 905. Eco Delta, autorizado pouso, pistão 7, vento 060 grau 07, nós. Reporta no solo controlado, Mike Eco Delta. Total 9911, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Decolado às 27. Federal, mantém ponto de espera no zero, por gentileza. O 9085, informa o tráfego na final da 17, um helicóptero fará pouso pairado no início da cabeceira 17, não interfere com a sua aproximação da 10. A aeronave já está meia milha da cabeceira 17. É um helicóptero mantendo aproximadamente 40 metros de altitude. Ok, está com o tráfego no sequer, prossegue a aproximação 905. 085, autorizado pouso pista 90, vento 060 graus, meia dúzia de nós, que é legal 014. Teve pouso, canseira 10 com 1014, 1095. Chene 62, 1114. Galeão autorizado, 360, tesouro 10. Smart, direto lúcio e após Babacina, direto conforme. Decoda 10, direita da Elida com Elida Brigue. 119.8-5105. Porta no externo, baixar travado, vento Salvador 060 graus, 5 nós. 7 porta na baixa travada, vento 302. Gente, aguarda um minuto, por gentileza, a aeronave está na curtíssima final da 10, por gentileza. Afirmativo, sim, estou distante do tráfego, após poder utilizar. Sente, o sideral mantém ponto de espera da 10, por gentileza. Mike Eco Delta, seu solo aos 29, autorizado o táxi até o PAT 4, ao estacionar a frequência livre. Torre Salvador, Rádio Palmeiras, tempo 5217, no localizador. 5217, continua a aproximação, reporta no externo, baixar travado. Reporta lá, baixar travado no externo, 5217. 9085, solo aos 30, livre a pista próxima à direita, frequência do solo em 121, decimal 9. Galera, próximo 219, 05. O 5217 tem condições de reduzir a velocidade para tentar encaixar uma decolagem antes do pouso, senhor? Afirmativo, reduzirá aqui. Correia 302, passou externo, baixei de novo. 3312, continue a aproximação. O vento 080 graus 04 mais. Continue a aproximação. Autorizado pouso pistão 0. O Xenem 3312. Teve pouso 0, informa pássaros 1,5 após externo, ok? Grato. 5217, copiou a mensagem do Xenem 3312, pássaros na final da 10? Afirmativo, está copiado. Atenta, pássaro sinal da 10-5217. Reportando externo, baixado travado. Senta, porta lá, baixado travado. Salvador, Xené 62, 1-1, posição passa para pushback acionamento. um reporte antes da Juliette. Passará antes da Juliette, vou 90. Big Push, Oxanã, chame táxi. Big Push, chama táxi, Oxanã. Na interseção Charlie, confirme se tem condições de decolar tão logo autorizado, sem parada. Imediatamente. Gente, autorizado ingresso após a passagem da aeronave pela interseção Charlie, aguardando autorização para decolagem. Ingressando. Papa Victor, táxi é porta ponto de espera da 17. Espera ingresso, que é o Papa Victor. Oxanã 6312, solo 32, liga a pista próxima à sua direita, frequência do solo em 1, 21, decimal 9. Direito 219, 6312. Passou o externo, baixado e travado, tempo 5217. 5217, continua aguardando a autorização para pouso. Aeronave iniciará a decolagem pistão 0. 7, está aguardando a autorização, 5217. 09973, autorizado a decolagem pistão 0, vento 060 graus 059. Bom dia, Oxanã 6312, prossiga via Alfa e Kilo, reporte na saída do Pátio 3. Alfa e Kilo, reporte na saída do Pátio 3, Oxanã 6312. Confirme, meu. Do Papa Victor, está autorizado ingresso pista 17, vai taxiar pela pista, vai livrar a pista na Taxiway Quebec, Lima. Quilo Papa Victor vai reportar na Mike. O Quilo Papa Victor. TP 5217, autorizado pouso pistão 0, vento 060, graus 62 de nós. 7 pousos autorizados na 10, TP 5217. Torre Salvador, muito bom dia, 4298 da Azul, estabilizado no localizador, agora 2 milhas do externo. Azul 4209, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. 4298, aguardando sua autorização, na próxima 2 na vez. Papa Victor está autorizado táxi pela pista, reporta aliado ponto cabeceira 35, Quilo Papa Victor. Do Oxanete, seu portão será o 3. Aguardo o Oxanete, após o Oxanete será o 3, o voo na zona 3. Turinja Juliette, autorizado táxi até o ponto de espera da 17, reporta para ingresso. 17, reporta para ingresso, Júlio. Para o táxi, o Xané 6211, com POV de 102, autonomia. 3 horas e 30, alterna Confins. Confins, linha 211, no ponto de espera 18,6, 1014 o ajuste. Apenas corrigindo a frequência do controle para 119, décima 8. Controle 19,8, com 1014, livre táxi, ponto de espera 2614, Xané, linha 219. Fogo 905, livre táxi. Passarei da guarda só instante para puxa. Até o 3, vou na 0. Solo, falado. 5217, prossiga até antes da Juliette. Gente, Trip, mantém a posição. O passarinho da via é chamado Push. Afirmativo, quem entendeu o passarinho, por certo. Fala, Xanã 6312, com ingresso ao Pátio 1. 6312, portão 10, autorizado ingresso. Portão 10, autorizado ingresso, 6312. O Trip, só para confirmar, ainda aguarda só mais um instante, por puxa aqui. Sierra Serra, prossiga. Deu boa 923, ciente da informação Kilo, autorização Guarulhos. No 926, autorização chama solo, frequenciando 219. 19, graças. Janela 219, mantém ponto de espera dando zero, por gentileza. Mantém ponto de espera, Janela 219. Pátio Grã. Autorizado decolagem pista 1 nas pista 35, vento 070 graus 06 nós, que ligar na 094. Atento à esteira de turbulência do Embraer 190 que cruzou a final da 10. Victor India Juliette, mantém ponto de espera da pista 17, por gentileza. Nove oito, solo aos 37, leva a pista próxima à direita, frequência do solo no 219. Vamos via Fox Trust, à direita, como são 219, 298 da azul, alinhado seja. Puxa, na minha 219, ali mantém pista no zero, por gentileza. Barulhos, aguarde o corpo. Afirmativo. Tempo pistão zero, correção a linha e decola pistão zero, vento 1070 graus 042. A linha decola pistão 10, o CNM 621. Aguardando ingresso no pátio, 2x0 Brasil. 17, reporta neto, ponto cabeceira 17, Victor Ninja Juliette. Pátio 4. Controle 1, 9, 9, decimal 8. 298. Oi, Salvador, bom dia, 7663, autorização para Guarulhos. Para a cópia 1, 1, 2, 1, decimal 9. Obrigado. Falou, C3663, gente da Lima, para a cópia agora. 3663 é o número 4 para a cópia. 10. 1923, cópia. Viagem. Guarulhos autorizado, 360. Rota é a Pesulu 21, trive direto para o Foz de Caldas e depois conforme. A saída corrigindo para Argo, Elefa e após Elefa, Tagai. Controle 119 decimal 8 e aciona 5112. Antes de decolar sem interferir com o eixo de aproximação da 10 e da 17. 98, controle 5112, eu respondo ao 923. Correto, 923, chumbrão. Bom dia, 3859, final da 10 vai estar travado. É 3859, autorizado pouso, correção. Continua a aproximação, guardando autorização para pouso. Então, 3859. Guardando autorização, final. Índia Juliette, mantém cabeceira na 7, aeronave na curta final da 10. Página da pista 10, com curva direita. Controle 1198 e aciona 0156. 3859, autorizado pouso piscina 0, vento 070 graus, 62 de nós. Autorizado pouso na 10, 3859. Oxenê 62, 11, decolado 41, controle 119, decimal 8.